peça, cabo fica iludido. Basta o dele, dois amigos. Tu és assusta com a mulher de aparência. Nunca deixa anda, tu nunca te dá para diferença. Quando gosta, sou um cuja, um danheiro e ferro. Pelo outro da coca fuja. Quatro tempo que ele disse, anda dura. Não tem que estar muda na atitude. Nunca pude desiludir. Uma conversa de cheiro para passar o digo. Melhor amigo que ele é fudido. Essa teta é desiludido. Vocês vêm um banhalado. Esta palha assina o perigo. Deve na teu tiro. Está na minha caminha. No momento inesperado, puta fica desesperado. Nunca mago um catachado. Nunca mago um catachado. Uma merda, o que é que está a passar? Somos todos portugueses, não somos iguais, somos diferentes. Não ligamos ao poder, tentamos dia a dia sobreviver. E para levar uma vida boa não é preciso enriquecer. Basta viver para tudo na life acontecer. Não nos deixam viver, só nos querem ver sofrer. Não nos deixam melhorar, não nos deixam orientar. Muitos com filhos, porque nós para criar têm que arriscar. Muitos não conseguem aguentar, na cana nós vamos puxar. Está por trás desta merda, organiza guerra, só se enterra, traz a morte e a desgraça. Foste tudo que promete, liga, é farsa, revolta desta raça que traz milhões para a rua, manifestações, deixando para trás corações. Desiludidos, pois tudo está mal, tem de ser corrigido. Fazemos cagar o grito, é tanto morto na street que já não evito. Já que o Estado não dá, então vamos tirar, ou vamos ficar de braços cruzados, ver o tempo passar. Direta bem, cima da bem. Nem caminhos e fazem força, peca e torta. Buta sim e bolinha. Bom é buta, sublinha. Se crê, mundo inteiro critica. Se crê, posta, posta. O cabeça de dinheiro, de tanto destruir só. Vai que aqui não tem vive e só de ambição. O povo destruído, tanto tempo estava iludido. Esse foi enganado, mal tratado. Nesse caminho tem esforço para ter um bom trabalho. Notícia que acorda morde. Quem é que canta sorte? Quando vamos ver este mundo melhorar? Que será preciso para uma atitude se tomar? Que podemos fazer para a nossa gente não sofrer? Será que esses palhaços do governo não estão a ver? Desgraça a acontecer, ninguém na rua a morrer. Essas rodas no caixote na rua estão a viver. Vidas indiscretas perante a sociedade. Esses filhos da puta que só enterram a humanidade. E por muita gente luta, nada vai mudar. Querem nos derrubar, mas não vamos parar. Usem Santa Fara para tudo que Santa Fara. Só para acabar a desgraça do lado que tem na minha cabeça. O meu Deus, um tanto que começa aqui me fazem para poder reagir. Na Michael Jacob, movimento a noite inteira. Se hoje é miséria, só rindo a parede.